agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Um programa que de segunda a sexta-feira lhe faz companhia aqui na Antena Web, entre as 3 e as 3h30. Eu sou a Joana Santos e trago para si sempre mais um pouco do tesouro que é meu, que é seu, que é de todos nós. Falo-vos nada mais, nada menos do que do fado, a alma portuguesa, aquele estilo musical que foi criado e inventado por nós, que foi, sem dúvida, feito com toda a nossa alma, e daí ser tão português. Vou também deixar-lhe aqui as indicações de como pode fazer o seu pedido em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça o seu pedido, a sua dedicatória, serão sempre realizados e bem-vindos. Desde já, a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado e a equipa da Antena Web, gostaria de deixar aqui uma dedicatória a um ouvinte muito especial. Falo nada mais, nada menos do que na nossa ouvinte Mara, que faleceu na terça-feira, na madrugada de terça para quarta, e que a Mara é um ouvinte especial porque nos acompanha já há muito tempo e é um ouvinte que era bastante participativa. Uma ouvinte bastante ativa, e por isso, Mara, à Mara nós dedicamos aqui uma música, Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, pedido que já havia sido feito por ela e pelas filhotas dela, e que a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado, assim como a equipa da Antena Web, quer dedicar à nossa inesquecível Mara. Vocês, ouvintes, são o motivo do nosso sorriso e do nosso trabalho, e é por isso que nós fazemos a questão de vos dedicar sempre, nestes momentos mais difíceis, um pouco mais daquilo que nós sabemos e conseguimos fazer para vós. Depois prosseguimos a seleção musical com mais um tema que se chama Poesia do Fado. E terminamos esta seleção de três fados com um fado a marceneiro. Três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, que começa agora, sempre, sempre, em português. És linda, minha mãe, és uma linda aurora, és o sol a nascer. Beijar, teu rosto me parece o de Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto de sua mãe, que viveu radiante uns momentos felizes, mas logo continuou. As tuas mãos, porém, são tão feias assim, cheias de cicatrizes, mas logo continuou. Nas tuas mãos, porém, são tão feias assim, cheias de cicatrizes. No movimento brusco, ela as me retirou, disfarçando a sorrir uma amargura infinda. O pai que tudo ouviu, seu filho então chamou, dizendo bem ouvir uma história bem linda. Escuta, era uma vez certo lindo menino que no berço dormia um sono sossegado, quando em hora fatal, por descuido o destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Quando em hora fatal, por descuido o destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Da malbrada pelito acorreu logo a pobre mãe, que às chamas desvairada o seu filho arrancou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim veio as pico. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim veio as pico. Petis compreendeu toda a lição que tinha nesta singela história, e num sentido profundo beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Beijou a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Diga lá ao Sr. Fado. Diz teus versos se quiseres, que a poesia é oração. Diz teus versos se quiseres, que a poesia é oração. Se não queres, oh minha querida, porque não tens a certeza? Pinta aguarelas de vida e a pintar também se reza. Pinta aguarelas de vida, que a pintar também se reza. Oh, canta, canta na hora em que a voz é dor e pranto. Mesmo sendo pecadora, Deus há de ouvir o teu canto. Mesmo sendo pecadora, Deus há de ouvir o teu canto. E na guitarra a trinar, meu amor, podes enfim em cada nota rezar um Padre Nosso por mim. Em cada nota rezar um Padre Nosso. A solta e desvairada, a morte certo dia entrou no velho pátio, e ali, quase em segredo, num golpe traiçoeiro, de raiva e cobardia, maldosa nos levou para sempre de alma. das guitarras, como se fosse um hino. Juntou-se a voz do povo de Portugal inteiro. Tinha-me morrido rei, fadista genuíno. O mais de todos nós, o grande marceneiro. Sua garganta rouca tinha o pontão, o bem de nos dar fado a sério. Sem ais, sem fantasia, se o fado para ser fado algum segredo tem, então esse segredo só eu conhecia. Sempre que a noite chega, eu julgo ainda vê-lo fazendo a sua ronda pelos retiros de fado, de boné ou mostrando o seu farto cabelo e o seu lenço varino ao pescoço ajustado. Recordo as suas birras e em grande cavaqueira seus ritos graciosos, se bem disposto estava. E ouço até o seu riso no cacau da ribeira, onde já madrugada sua ronda findava. De Alfredo Marceneiro eu guardo um disco antigo e um retrato dos dois sobre um fundo bairrista, um fado ao desafio que ele cantou comigo e uma eterna saudade desse enorme fadista. De Alfredo Marceneiro eu guardo um disco antigo e um retrato dos dois sobre um fundo bairrista, um fado ao desafio que ele cantou comigo e uma eterna saudade desse enorme fadista. E neste Diga Lá ao Senhor Fado vamos prosseguindo com mais um pouco de alma portuguesa, com mais três fadistas, com mais três belos poemas e belas guitarradas. Vamos ficar com Sandra Lobo Pires, As Pedras da Minha Rua. Depois ficamos com um fado na voz de João Balsas, A Zinhaga Velhinha. E terminamos esta seleção musical com Sou Feliz, na voz de Leopoldina da Guia. Três grandes fados para si aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. As pedras da minha rua, se elas soubessem falar, por tudo que viram tinham mil histórias para contar. Sobre elas viram passar tanta opulência e nobreza, mas viram também desgraça, crimes, horrores e pobreza. Mas viram também desgraça, crimes, horrores e pobreza. Testemunharam prazer e momentos de alegria. Sofrimento e agonia. E sem o tempo mudar, sofrimento e agonia. Tu colhelas injustiça e as pedras tristes.

hoje se confundem as cores do mar e do céu. Olha bem longe e verás como ao longe se confundem as cores do mar e do céu. Oh, meu pobre coração, onde tudo é escuridão, só me resta um olhar teu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Fui numa prece ao Senhor a minha vida de pôr aos pés da Sagrada Cruz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus que a minha vida dão luz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus que a minha vida dão luz. Deus ouviu minha oração, tão cheia de devoção, tão magoada e sentida. Deu-me a luz dos olhos teus, sou feliz graças a Deus. Tenho luz na minha vida. E como quando tudo é bom também acaba, o Diga Lá ao Sr. Fado chegou ao fim de mais 5 programas nesta semana. Segunda-feira eu cá estou de volta para lhe trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. Vamos ficar agora com o fado quando os outros te batem, beijo-te eu, na voz de Amália Rodrigues. E guitarra, tu és princesa, na voz de Armando Jorge, para terminar este Diga Lá ao Sr. Fado. Sabe também, e deixo-lhe aqui novamente a informação, que em www.radioantenaweb.info pode fazer os seus pedidos, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São sempre bem-vindos esses pedidos, são sempre bem-vindas as suas dedicatórias. É para si que estes espaços foram criados, é a pensar em si que estes programas existem. Portanto, já sabe, caro ouvinte, deixe a vergonha de lado, deixe tudo de lado e deixe que esse coração, sobretudo, palpite e essa lagriminha ao canto do olho surja. Porque emocionarmos com uma coisa que nós gostamos, por exemplo, com a alma portuguesa, não é vergonha, é sentimento. E a pensar nesses seus sentimentos, aqui está o Diga Lá ao Sr. Fado para realizar os seus pedidos. Assim eu me despeço, desejando-lhe um bom fim de semana, o resto de uma tarde muito feliz. Aproveite a nossa programação, dê um saltinho entretanto ao nosso novo canal, canal2.radioantenaweb.info, um canal que também está sempre à sua disposição, sempre aberto para si. Tenha um bom fim de semana, tenha uma tarde muito feliz. Eu sou Joana Santos e volto segunda-feira para mais um Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre em português. Não me ouviste e foste embora. Li tudo em ti de certo, mas